Jetson no beat. A mais de 120, vou ter que confessar, passei um pouco do limite. Acho que tô vivendo um filme bacana, foda é que toda essa tecnologia, conforto engana. Não parece, mas eu vim da lama, raro feito diamante. Quanto mais cê tem, cê quer, o bom é viciante. Quanto mais cê me tem, cê me quer. Tô falando, sabe como é? Gastos são equivalentes aos ganhos. Confesso, mudei uns gostos, valores, conceitos. Entre hienas e lobos, quem não pai eu respeito, só me deixa eu ser eu mesmo. Bem melhor assim agora, quem é real, fechamento. Te ver feliz é o que importa. Amizade seletiva, inimigos que nem conheço. Tá firmão, é parte do pacote, parte do preço. O meu pode pôr gelo, mais um pouco de odipá pra ela, que ela no jeito. Pode pá, onde é o fruto proibido. O diabo tá sempre perto, porra linda, perto de você. Foda é ficar quieto. Legenda deixa pra quem ouço, o importante é a consciência. E nós firmão tirando onda, fazendo feliz quem amo, fazendo feliz quem me ama. Tipo Travis, fazendo tendência em tudo que lança, sempre inovando. Confesso novo da abstinência, não entendeu? É melhor deixar minha língua quieta, esqueça. Canetando um hit por dia, dia. No beat é ó, foda que o tempo não ajuda. Acabo devendo no repertório, eu não me canso nunca. Eu nunca sei quando vou dormir, tá, irmão, deixa que descanso quando parte. Já falei, meu tempo é sagrado, cada segundo aproveita, nunca é um parasita ao lado. Acostuma com a ausência, sorte tem minhas princesas, eu tenho disposição. Fique perto de quem te obriga a crescer sem negociação.